Voilà. O sol na minha cara e o cheiro do gás. Mulher pra todo lado, na beira da piscina, o paredão ligado e ainda tem gente no clima. Yeah! A noite não sei o que acontecer, só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda. Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra, pronto pra enredar, pronto pra beijar na boca. Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo. Garçom, me abasteça aqui de cana, eu não vou. Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra, pronto pra enredar, pronto pra beijar na boca. Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo. Garçom, me abasteça aqui de cana, eu não vou. O sol na minha cara e o cheiro do gás. Olhar pra todo lado, na beira da piscina, o paredão ligado e ainda tem gente no clima. A noite não sei o que aconteceu, só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda. Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra, pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca. Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo. Garçom, me abasteça aqui de cana, eu não vou. Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra, pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca. Levanto o copo aí, chacoalho o gelo, meu povo. Garçom, me abasteça aqui de cana, eu não vou.